Taxi April 1, Alpha, and runway 12, holding point, Pullman 8-295, heading 1013, pushing in 315. 605, we confirm me first on board the 152. Confirm, 152. 6315, good stream. 35626, taxi Alpha, boa tarde. Delta decolado 30, controle 1-0-8. 208, Delta. Boa tarde. Total, total, Mike, Eco Delta. O número 3, corredor de ferro com as farol da barra. Solicita 500 pés, corredor chefe, é o farol da barra. De lá prossegue para Maraty, direto, senhorita. Acendendo para o número 10. Firme, o controle não cumpriu a mensagem. O Delta solicita bater 500 pés, corredor axé. Quando do farol da barra, acende para 1 mil pés, proa direto para a Chico. Enche, autorizado. Tio 5490. Autorizado, chega da mar e desça para o nível 060. O Xené 6142 está na escuta do sol? Sol em Salvador, 35490. Controle Salvador, TRIP 5490. TRIP 5490 ao controle, contato radar, suba, sem restrições, câmbio. Ok, o 5490 subindo sem restrições. Alfa, tá autorizado, táxi. Até papai, rapaz, tá pronto para ingresso. Corrigindo até Oscar, o índio número Alfa. Tower, good afternoon, Ocean Air 6315, holding point runway 10, ready for departure. Ocean Air 6315, could you line up and maintain runway 10? Line up on wing, runway 10, Ocean Air 6315. A 6315, clear to take off, runway 10, wind 100 degrees, 15 knots. Clear for take off, runway 10, Shannon 6315. Oceano 6326, desça sem restrições para 2000. Sem restrições para o oceano. Positivo. Ajuste 1092. 1648, está passando 140. Vamos ajustar 1012, descer para 2000. Sem restrições. Ok, 1012, 2000, 6148. Salvador, good afternoon, Oceania 6315, dial departure, climbing level 360. Avianca Ocean Air 6315, radar can't take precedence clear. Yes, clear Ocean Air 6315. Oceano 326, autorizado a aproximação e ali. Obrigado, Oceano. Salvador, Oceano 6315, any direct routing for us today? Direct to Lida. Direct to Lida, Oceano 6315, thank you. Oceania 6142 na escuta do solo Salvador. 00. Aproxima-se de Coral, serviço radar terminado, chame Léos 120, Ana. Gente, Índia November Alpha, está autorizado alinhar e manter na 17, reposte pronto para decolagem. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, Salvador, Control. Runway in use is 17, visual. Altimeter 1012. Report passing Paripe. Over. Aqui é com Delta, frequência livre. Sobe, Sena 6142. Certo. Autorizado, leva a frente. Ciente da apresentação aérea que vai ocorrer em Recife? Não, negativo. Bom notar, informando que haverá apresentação aérea da Esquadrilha da Fumaça entre as 16h40 e 18h10 em Recife, e vai ser suspensa as operações em Recife durante esse horário. 16h40 azulou? Afirmo, de agora até 18h10. Então tá suspenso as operações em Recife, então, até 18h10. Afirmo, até 18h10 é a validade do NOTAM. O CGNA informou que a apresentação vai durar 40 minutos. A previsão de início é 17h00 e terminar 17h40. Entretanto, o NOTAM vai até 18h10. Embaixo travado. Gente, Oceania 6326, livre o pouso, não no zero, vento é 90 graus, com 1 no 4 nós, 14 nós. 90 com 14 está livre o pouso. Companhia, mas a princípio a gente vai dar 15, pessoal. Gente, 18h10 a previsão de termo do NOTAM. Tá, tá ok. Qualquer novidade eu volto a chamar, mas a princípio a gente vai dar 15. Gente, quando tivermos novas informações, o operador irá passar para o senhor. Maravilha, muito obrigado pela informação, estamos aqui na escuta. Ocean 6315, now you are passing 140 climbing. Contact the center, Recife Center, frequency 125.1. Go ahead, Ocean 6315. 6315, we're climbing 360 and call center 1251. And do you want us to climb best climb? Climbing no restriction, level 360, the first frequency is 125.1 and the second 133.95. So long. 151-133.95, Ocean 6315, good day. Informação do Varig, corrija do Gol, 1648, que está 3 milhas para a Duna. À esquerda, nós temos um tráfego de pequeno porte em voo visual no corredor a 1500 pés e não irá interferir com a sua aproximação. Informação de tráfego para o Gol, 1648. Gente, Gol 1648, tem o mesmo notificado. Poderia confirmar a parte pista aqui da cola? Colagem da 1-7, o vento é 1-0-0 graus, 1-4 nós. Fique atento à esteira do Fokker, da Oceaneer. Saída da EO, Leda Bridge, onde intercepta o pedido 1-0. Após NIMB, após BITAC, após conforme rota. Controle a PERI 1-2-0, décima 8, e o transponder 5-1-7-6. Voo 1642 no localizador em aproximação para pouso. Vou reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8-95, Gol 1648. 295-643. Yeah. Voo 295-643. Quebec, fly direct to the final runway 17. Over. Direct final runway 17. Tá com a Govita, mas também. 26, prossegue táxi Alfa, reportando 11 da Juliette. Táxi Alfa, reporta 11 da Juliette, 1326. Aproxima-se de Coral, serviço radar terminado, chame Léos 1201, boa viagem. Torre Salvador. Boa tarde, Gol no 648. Estabilizado, LS X-Ray. Boa tarde, Gol no 648. Continue na final da 10. Ajuste 10 no 2. Informa o tráfego 1-0-150 que decolou da 1-7. O tráfego vai ingressar aqui na perna contra o vento da 1-0 e não vai interferir no seu pouso. O senhor tem o pouso autorizado na 1-0. O vento é 90 graus com 1-4-9. Tive pouso na 1-0, Gol 1-6-4-8. O Índia November Alpha, decolado aos 4-6, ingresse na perna contra o vento da pista 1-0 e aguarde para cruzar o campo. O Índia November Alpha tem intenção de TGL em Veracruz, senhor, via corredora Xé. Ah, ok, então tome a proa do farol de Itapuá após atingir a linha do litoral e chame o controle em 120.8, Índia November Alpha. Gente, atingi. O litoral vai pegar a proa de Itapuã, após chamar o controle no 208, Índia November Alpha. Way 17 inside. Yes, I have a runway 17 inside. Very good. Contact the control tower, frequency 118.95. And a request landing instructions. Over. Roger that, sir. Contact tower 118.95. God bless you, sir. Felipe 5490. Está passando nível 130. Chave Recife 12545. Câmbio. Recife 12545. 5490, galera. Da 1-7, aguarde autorização para o pouso e informa um Boeing da Gol na curta final da 1-0. Ciente, aguardará a pressão para pouso, outro vai também, quebra. Boa direto para a Duna para o ILS, 3154. Câmbio nativo, confere, para 2000 pés, confie 12 para a Duna, 3154. Controle Salvador, meu cordial, boa tarde. Papa Romeu Índia November Alpha, decolou da 1-7, ingressou na Xé na sua escuta. Papa Romeu Índia November Alpha, o controle Salvador, meu cordial, prosseguindo visual sempre na escuta, irá até Veracruz. Afirmo, TGL em Veracruz. Muito bom, chame no através do farol da barra. Vou chamar, Índia November Alpha. Salvador com o contato do Vitor Mike Quebec, interceptando o sinal da 1-7-4. Gente, Vitor Mike Quebec, está livre o pouso na 1-7. O vento é 90 graus com 1-5-9, Quebec. Repouso, Quebec. Vou no 648 no solo aos 4-8. Chame o solo, 1-219. 219. Salvador, Gol no 648, Libra. Gol no 648, prossegue táxi via Alfa Juliet para a posição 02. Alfa Juliet 02, Gol no 648. Mike Quebec no solo ao 51. Tá livre o táxi pra lei. Prossiga. Tem alguma novidade a respeito do tipo? Negativo. O FMC Recife nos contactou e só nos solicitou que informe, deixasse bem claro as duas possibilidades. Fica a critério do comando decolar e efetuar a espera, aguardando a liberação das operações, a normalização, ou aguarda no solo Salvador. Mas a respeito do motor permanece, última informação. Positivo, a gente já está pronto para o posto acionar, nossa viagem terá duração de 1h05. Até para o PK iniciar é o horário de abrir o espaço aéreo lá. Está pronto. E já se encontra pronto? Positivo. Gente, coordenação aqui do solo da empresa, resposta para o táxi 6142 do Xenéa. Ciente, frequência livre. Whisky e Yankee Uniforme. Boa tarde, acione, chame táxi. 314 Salvador, passa nível 190 agora, desça para 2000 sem restrições, direto Duna com 1012. Direto Duna 1012 sem restrições, 6315. Salvador, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça para 2012. Ciente. TAM 3154, está autorizado ILS. Autorizado, ciente, na sua escuta 3154. Isso tem aqui uniforme, tá ali o táxi até a Papá, chame pra ingressar na 17. Está autorizado o táxi via Índia, Monte Esperado 10, chamará a torre em 118.95, pois está de metro no 012, apenas confirmando 68 a bordo. 168. Gente, grata, bom voo. A ponto de espera chama a torre em 118.95. 1895. E anti-uniforme. Livre o táxi pela pista 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. Estabilizando no localizador já visual 3154. Ciente, checa o trem, chame a torre 11895-3154.